Atenção. Após a contagem dos três arranhões no disco. Começa agora, Energy Tracks. Uma seleção de músicas que dificilmente você vai ouvir reunidas assim. Produção Energy Brasil. Apresentação, Osley Rodrigues. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Antes de mais nada, obrigado por baixar este arquivo. Ele é o Energy Tracks, o primeiro podcast de música eletrônica pop do site Energy Brasil. Quem me conhece sabe, eu adoro as músicas dos anos 70 e 80. Tanto é que no bloco final você vai ouvir as Old Energy Tracks, aquelas velhinhas que tocaram em algum lugar do mundo, mas pouca gente conhece. Mas o Energy Tracks não é só música antiga. Na verdade, é um apanhado de músicas que eu escuto atualmente e também é uma resposta aos amigos que vivem falando que não há nada novo que seja bom. Pois é, existe, e muita coisa boa. Mas infelizmente eu acho que o pessoal tem uma certa preguiça de procurar. Bem, eu não culpo vocês, até mesmo porque hoje em dia, as antigas rádio FM que tinham seus coordenadores artísticos extremamente antenados com o que acontecia na dance music atual, foram trocados por apertadores de botões que recebem listas prontas do diretor da rádio, que selecionou aquelas músicas por causa do jabá que recebeu das grandes labels, aquelas consideradas majors aqui no Brasil. A verdade é que hoje em dia as FMs que estão aí nada mais são do que aquelas antigas AM disfarçadas. Daí, quando o pessoal fala em música pop eletrônica, acha que o único estilo de eletrônico que existe é o house. Minha dica para você é o seguinte: abra os seus ouvidos e escute e esteja preparado para músicas com novas sonoridades, seja ela house, pop, rock, hip hop, eletro, não importa. Não se prenda sempre às mesmas músicas. Dito isso, e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Esse bloco começa com o som de Eleven, Upper West Side, produzido, arranjado e tocado pelo espanhol Oscar Salgueiro. Energy Tracks. Maybe I can find another way to stand another day. The years they'll never come back. If I ever find another place to stay with you and face, some things will never come back. In a new town I will find my way. In a new life I can be myself. Now I'm riding you along the way. How are you doing? I am alright. Energy Tracks. Cab drives me back home to the west. guide you with my hand. Our attraction irresistible. Our borders will become invisible. Explosions form a stronger joint, an everlasting sensitivity. Through your bonds I reach infinity. I'm not afraid to

the night. Thank you. just down below.